Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Olá, você que está em todo mundo acompanhando a Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui está tudo ótimo. Eu sou Juliano Luz e está no ar mais uma edição do Moda Sertaneja, aqui na sua rádio favorita, afiliada à maior rede internacional de rádios, Target Rádios. A partir de agora, vamos acompanhar os maiores sucessos do mundo sertanejo. E enquanto isso, clique targetw.com e confira absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com, referência para o mundo. E para começar esta edição do Moda Sertaneja, Victor e Léo, Deus e eu no sertão. Tudo de melhor é Target. É sucesso? Então é Target Radios. Moda Sertaneja. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração, Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa vou ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Tanto, te amo tanto que não dá pra esquecer. A minha vida não é vida agora, sabe? O sol não brilha mais depois do amanhecer. Sem os seus olhos falta, faz tanta falta seu amor pra acordar. Eu não entendo o porquê de não querer toda a ternura que eu dei só pra você. Me faz gritar ao mundo que eu te amo. Muito mais que a minha vida. Certo que um dia vou te encontrar. Choro, choro tanto de saudade sua. Faz tanta falta seu amor pra acordar. Eu não entendo o porquê de não querer toda a ternura que eu dei só pra você. Me faz gritar ao mundo que eu te amo. Tanto, amo muito mais que a minha vida. Sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Vou botar um chapéu aqui pra ficar mais. Agora eu fiquei pra lá. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Deixa o galho onde ele está. onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Gostei! O jeito de falar. Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar. Sai na madrugada, mas não trai a sua amada num momento de ilusão. E no amor eu sou do tipo de homem que ainda perde a fome quando sofre de paixão. Eu sou do tipo que se diz fora de moda, mas isso não me incomoda quando se sabe o que quer. Eu sou do tipo que ainda escreve poesia, que faz amor todo dia, sempre com a mesma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. E vira como, quero ver. Vai, oh, eita. Quem tá apaixonado bate palma. Eu sou do tipo que segue as regras do jogo, posso até ficar de fogo quando abraço a solidão. Eu sou daqueles que amanhece na zoeira, mas sempre com a companheira dentro do seu coração. Eu sou do tipo que nunca briga por nada, mas pela pessoa amada enfrento tudo que vier. Sou, na verdade, do tipo de homem que assume que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Pode até falar quem quiser

mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Só você. Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Será que amar sozinho vai ser a minha sina? Já conheço você bem mais do que imaginar. Sou a cor preferida ao ver seu aniversário dia 3. Adora mexer no cabelo, curte rock, fala inglês, odeia fim de pego, canto, toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Ah, eu amo você, teus segredos. Vou aprender a decifrar meus desejos. Preferida ao ver seu aniversário é dia 3. Agora mexer no cabelo, curte rock, fala inglês, leia filme de terror, canta e toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Ah, eu amo você, meus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar, eu te estudo. Te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Teus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja.

saber. Choro, choro, choro com saudade. Choro, choro. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Você está na rede internacional Target Radios e a moda sertaneja. Eu me rendo, você me pegou, seu amor de mim não sai. É demais a minha dor. Hoje estou a seus pés e fugir não dá mais. Essa paixão me machucou. Dentro de mim um grande amor ficou. Meu coração você feriu. Me enfeitiçou de amor, depois sumiu. Eu tentei, quis evitar, mas não deu, eu me entreguei. Uma noite nada mais. Eu te amei, me apaixonei. Essa paixão me machucou. Dentro de mim um grande amor ficou. Meu coração você feriu. Me enfeitiçou. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Eu só penso em você, yeah, yeah. Eu só sei amar você. Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como. seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite. Feliz. É com você que vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Eu só sei amar você. Sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Eu vivo buscando em alguém alguma coisa que eu sei que só existe em você. Eu quero a metade de mim que é você, o riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz ver. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Quero a metade de mim que é você, o riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz ver. Tudo que eu quero é você de volta. Te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sei te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Moda sertaneja. Puxa o foco pra galera aí, vai. Fui num baile Assunção, capital do Paraguai, onde vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ai.

a gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Target Rádios, todo mundo ouve e ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Encerramos mais uma edição do Moda Sertaneja, com os maiores sucessos do mundo sertanejo. Fechando com Rio Negro e Solimões, a gente se entrega. Antes, João Carreiro e Capataz, Volta pro Meu Coração, João Neto e Frederico, Galopeira. Ainda, Maria Cecília e Rodolfo, Você de Volta, César Menotti e Fabiano, Retrato. Rolou também Guilherme Santiago, Essa Paixão Me Machucou, Gian Giovanni, Chorando por Você. Iniciamos este bloco com Edson Hudson, Saudade da Minha Terra. Eu, Juliano Luz, estou indo nessa, mas volto a qualquer momento, aqui nas melhores rádios que são Target, para os melhores ouvintes. Clique em targetw.com, a referência para o mundo, e viva o mundo Target. Grande beijo e até mais. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja, os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.